festa, mil sorrisos de quem está feliz. Portugal é festa, contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa, não há melhor festa do mundo. Portugal é festa. Saí de casa muito novo, fui procurar meu caminho. Procurei no mundo louco meus sonhos desde menino. Deixei minha mãe para trás, deixei meu pai. Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arconcel e auditórios. E como todas as quartas-feiras, nas antenas da sua rádio, com Portugal em Festa, que se começa bem o dia logo de manhã cedo, assim. Saudade da minha mãe. Com boa música, boa disposição e alegria, é o que importa mais hoje em dia. Ai, que saudade. Isto tudo não podia ser sem o seu animador Vítor. Saudade, meu pai querido. Então, meus amigos, como está por aí? Espero que está tudo bem, está tudo rijo. Daqui um mesito, se calhar alguns já vão para Portugal. Olha, daqui um mesito, já lá estamos, é? Vamos lá matar a nossa saudade, saudade de Portugal. Meu Deus. Mas por enquanto vamos lá matar a saudade de Portugal de, com a nossa música bem a portuguesa, música popular, para todas as idades, para todos os estilos. Ai, que saudade. Então hoje um programa muito rico, isto como sempre, isto não muda. Saudade, meu pai querido. E como eu disse há um bocado, música para todos os gostos, com vários artistas. Ai, que saudade. Artistas que estarão com nós este fim de semana, porque este fim de semana não esquecem. Saudade. Uma grande festa, festa dos Santos Populares no Parque da Linha Gólia, em Florida Zobré. Ai. Vamos lá encher este parque cheio. Saudade da minha mãe. Saudade, meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai, que saudade. E também música, música para apoiar a nossa seleção, que lá foi muito difícil para passar os oitavos de final. Mas pouco importa se jogamos bem ou mal, o que importa é que estar agora nos quartos finais, não é? E contra quem? Contra a França. Mas vamos até acreditar isto tudo até ao fim. Cantor, cansado de esperar. Já fizemos história e vamos fazer outra vez a história. Força Portugal! Foi tanto tempo que eu nem sei. Mas por enquanto vamos a Madeira com quem? Com Miro Freitas. E o novo trabalho de Ruben Aguiar, a Bibi. Nas noites frias, nas tardes quentes e tão vazias, para onde andei? Isto tudo até o meio-dia, então não se sintonize a sua rádio, que seja Rádio Arconciel. Os encontros que marcavas, por aí também passei. Lúcia, meu amor, onde andarás? Porque ninguém mais sabe de ti. Lúcia, meu amor, volta para trás. Lúcia tem pena, pena de mim. Lúcia, meu amor, onde andarás? Porque ninguém mais sabe de ti. Lúcia, meu amor, volta para trás. Ai, Lúcia, tem pena, pena de mim. Aquele monte eu vou subir, vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte eu vou subir, vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte eu vou subir, vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte eu vou subir, vou falar.

esta altura é sempre assim. Só o amor, só o amor, só o amor. Depois do resto do ano esquecemos do amor, do amor, do amor. Mas este ano tudo tem que ser diferente. Com amor, com amor, com amor. E como tudo depende da gente, vamos fazer o mundo sonhador. Eu nem sei o que dizer. Queremos mudar, mas acabamos por esquecer. Agora temos que mudar, passar ação, não é só falar. E se queremos o amor a florescer, vamos deixar o mesmo acontecer. Todos os anos nesta altura é sempre assim. Só o amor, só o amor, só o amor. Depois do resto do ano esquecemos do amor. Do amor, do amor. Mas este ano tudo tem de ser diferente. Com amor, com amor, com amor. E como tudo depende da gente, vamos fazer o mundo sonhador. Nesta altura é sempre assim. Sempre assim. Só o amor, só o amor, só o amor. Só o amor. Depois no resto do ano esquecemos. Do amor, do amor, do amor. Do amor. Mas este ano tudo tem que ser diferente. Com amor, com amor, com amor. E como tudo depende da gente, vamos fazer o mundo sonhador. Vamos fazer o mundo sonhador. Vamos lá matar as saudades. Eu vou matar saudades. Vou até Trasmontes com Sónia Flávia. Sou transmontana, orgulha ela. Canta sempre aquela chama e Portugal no coração. Eu sou mulher da alma lusitana. Amo o meu país. Esse transmontana, sou transmontana de corpo e alma. Trago carinho no coração, na minha voz, no meu triste fado. Detrás dos montes todas têm noção. Eu sou guerreira, destemida, sempre na luta da vida. Com trabalho e honestidade. E no rosto um sorriso que me leva ao paraíso. E no peito transmontana.

do meu coração. Minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha, entreguei-te o meu coração. Minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha. O trabalho de Cris Ribeiro, Chula, e vamos lá com quatro manas, os Zé Pastilhas, e esta música vai para todos os Zés. Cuidado com as pastilhas. Usava da pastilha para ter força no trabalho. É verdade, tens razão. Era um homem muito bom, mas assim ninguém aguenta. Tantas pastilhas tomava, tua mulher é que as dava para não parar a ferramenta. Coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, tudo com ela no pé. Na pastilha, coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, nunca com ela no pé, de tanto a usar na pastilha. Música.

mamão que é minha terra. Vou dar um beijinho à vozinha. E mais, mais um novo trabalho com artistas que têm connosco na festa de Santos Populares. O ano passado. Tuga! Tiro ali, tiro lá! Antes de passar aquela página de publicidade e aquela música romântica. Já cantava a

sera trop difficile, alors reste pour moi. Faz eu pensar em você esquecer. horas e 34 minutos aqui nas antenas da Rádio Concelho. E vamos lá deixar a música romântica. Mas ficamos sempre no Brasil com Vitor e Leo. Borboletas! Você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito. São Paulo. Embora você volte. Dividido entre dois mundos. Sai do chão, São Paulo. Sem dizer o que mudou. Mas nada está igual. Sei dizer o que

rompa la pista, no hay que tener temor. Es entre tú y yo, es entre tú y yo. Moviendo la cintura, sintiéndome el amor. Es entre tú y yo, es entre tú y yo. Nos vamos pa' la pista, no hay que tener temor. Es entre tú y yo, es entre tú y yo. Novo trabalho de Ruth Marlene Bombástico. Uma bomba de amor. Que vão me despedir de vocês. Foram 3 horas, 3 horas boa música, boa disposição, isto não faltou, boa música física e alegria. Bombástico. Um grande obrigado a todos os telefonemas que recebi hoje. Mais poderosa que o cometa, vai se espalhar pelo planeta. Pois é, Portugal em Festa se acaba hoje de manhã, mas a partir das 14 horas até 16 horas, a música da glória. Com a receita. Vejo que nós dermos, vai se escutar no mundo inteiro. E seguido sempre com música portuguesa, avec vous, com Matisse e Lucie. Amanhã podem encontrar o meu amigo Asmiro. De quem eu sou. Ai, ai, ai, e a gente se entender. E vamos lá passar a sexta-feira, este grande dia. Com malo de cartão, com o meu amigo animador Jorge Carvalho. Bombástica eu sou. Ai, ai, ai, e aqui. E a partir das 17 horas às 19 horas, com Manela, com Descoberta. Bombástico. A partir das 21 horas, Portugal, França, força Portugal! Eu só tenho que dizer isto. Vai se espalhar pelo planeta. E sábado, sábado, vamos lá logo de manhã, a partir das 9 horas até o meio-dia, com a Cristina, escralhar lá em direto lá de Parque de Lingolo. E mais mal pedir, escalhar lá mesmo em direto lá de Parque de Lingolo, com o meu amigo Rui. Vamos lá passar lá no domingo, lá direto, lá diretamente do Parque de Lingola. Muitos animadores, todos os animadores aqui da rádio. Podem vir e nos encontrar, não há problema. Digo-lhe uma coisa, digo-lhe até este fim de semana. Bombástico! Com a grande vitória, espero que de Portugal. E com a grande festa da Rádio Arconciel. Bombástico, tu és. Bombástico! Daqui lá, portas bem, cuida de vocês. Tchau, tchau, sintoniza a vossa rádio, a nossa rádio, que seja a Rádio Arconciel. Senão, quarta-feira, torna a vir Portugal em festa, sem falta. Tchau, tchau, bom fim de semana. Tchau, tchau. Rolam-se durante 2 ou 3 dias e será durante esse período que será empenhado maior esforço, atendendo também à deriva que eventualmente pode ser modificada ao longo deste período. As explicações do capitão do Porto da